Salvador, Salvador, no 20, décimo ao 8, vou ligar. Controle em Salvador, 208, vai apanhar o Jaime, é 2 igual. you very much. 2, com o motor de Salvador. Achando identificação, deixa para o nível 0, 6-0. Aí o chão 0 no 1, viu chegada ao momento 1, início de resposta, 270. Desça para o nível 060, ajuste no 011, no chegou até perto. Desce 44 aqui, nível 70, desistir, redução número 6. São 38 no 6, desça para 2 por 10, ajuste no 011. Programa espera sobre o ciclo de esquerda, com o controle à esquerda, o balde é o curso localizador. Para o nível 0, 5 0, ajuste no 0, 1 no 1, programa espera sobre o ciclo de impacto, com o controle à esquerda. Thank you. Vitória, espera sobre Itapi. Esse é o Cruz, espera sobre Timbra, entrando 3 mil pés. Yeah, 07. Mariano, fica assim. Ligação, desça para o nível 050, adiciona 01, voando ponto 157, era ponto. Aproximação, velocidade de critério, 125. 35, 2 para 2, no caso de 0 no 1, 2 metros, 4, obrigado.